哇哦哇。Isto não ata nem desata. Thank you very much. Now here's an original tune by our guitarist, Freddie Green. Freddie calls this one Corner Pocket. Sou o Vítor Espadinha. Já devia ter começado o meu programa, mas como sempre, como um bom português, chego sempre atrasado. Vamos ter durante esta emissão da Rádio Casa Viva programas temáticos sobre o Acordo da ATA. Temos às 21 horas, salvo erro, Teoria da Conspiração. Vai falar sobre isso. Depois temos o Canto do Gregório, que também acho que vai falar sobre isso especificamente. E à 1 da manhã temos as meninas da rádio, que vão falar especificamente disso. Portanto, o meu programa não vai ser sobre isso. Mas tem a ver com isso, porque o programa de Day After da Sábado são músicas de final de 60 e 70, underground, pouco conhecidas e com direitos de autor, e eu passo-as todas aqui. Light of the night. Yeah. Bem-vindos a mais um Party After the Sabbath 21. Hoje vamos falar e passar músicas e grupos exclusivos de Down Under, da Austrália, de finais de 60 e 70. Tudo bandas pouco conhecidas, mas podiam-se tornar famosas se tivessem editoras, produtoras e até um compromisso como a IATA. Tenho que ir à casa do Marroco buscar uma bateria. Os australianos Flake estiveram ativos desde 68 a 1991, portanto tiveram muitos anos de carreira. Fica já aqui Braid Bundle de 74 com os Flake. Ok, agora temos os Buffalo. Foram uma banda de heavy psych formada em Sydney, na Austrália, em 71, e deixaram um legado no stoner rock e heavy local Till My Death, de 73, com os Buffalo, mais uma banda underground. We'll be right back. E como o programa de hoje é exclusivo sobre o continente Down Under, temos os Buffalo, que foram os Buffalo foram os que passaram agora. E temos os Bakery, que formam-se em Perth durante o ano de 69. Tocavam um rock progressivo, combinando elementos de hard rock e country com fortes tons jazzísticos. No Dying in the Dark, de 71, com os Bakery. Yesterday's hero died in the dark. Yesterday's hero left no mark. Died in the dark. Pois é, e como já vai tarde, ficam já os Longgrass, também australianos, com a música Anywhere You Wanna Go, e claro, estes são de 67. Sing a pretty song. O vocalista dos Rabbit, Dave Evans, foi o primeiro vocalista dos AC/DC, o que abriu o caminho para o famoso Bon Scott. A banda não teve muito sucesso, mas deixou a marca no rock australiano Dinosaur de 1975 com os Rabbit, e já agora não aconselho comerem ovos na mirita. Mais um grupo australiano, os Southern Cross, banda de hard rock formada por Alan Milano e John Baxter, membros dos Buffalo, que já passou por aqui hoje, e dos Dead Forever. What I'm Waiting For, de 76, os Southern Cross. Sitting on the side. Continuamos com a música underground australiana com o Shook, que foram uma banda de Melbourne e com uma vida curta tocavam um heavy progressive rock mais para o comercial. Cold Feet de 71 com o Shook. Mais um grupo de Down Under, os Fanny Adams com Ain't No Loving Left de 1971 e Não Há Ata Que Me Agarre. Breath. Tears on the pages from my empty. happiness. You got it all wrong. I don't need you, baby. You got it all wrong. Ooh. continuamos com a música de Down Under da Austrália. Agora são os Diash, banda de hard rock sediada em Melbourne, ativa entre 69 e 72. Teve uma forte influência pela música do Jimi Hendrix, Led Zeppelin e Jethro Tull. Warrant Midnight Witch de 71 com os Diash. God. stole my heart and you arrived. You're just an evil heartbreaker. Oh, what you do to a man? Wish that I've never walked up and called to you. Wish that I've never walked up and called to you. Wish that I've never walked up and called to you. Wish that I've never walked up and called to you. Os Billy Thorpe and the Aztecs foram uma banda de rock formada nos anos 60. O grupo teve enorme sucesso, mas separam-se em 67. Emergem novamente na cena musical australiana nos princípios de 70 para se tornarem numa das mais conhecidas bandas de hard rock locais. No More World, 73, Billy Thorpe and the Aztecs. We'll be right back. Os Ticket foram formados em 1970 em Auckland pelos ex-membros dos Challenge, Rick Ball e Eddie Anson, Awake de 76, Ticket. Quando o Lobby Lloyd forma os Colored Balls em março de 72, já possuía 12 anos de experiência na cena musical local. Human Being de 73, os australianos Colored Balls. Thank you. os Master Apprentice, ou os The Masters, como os fãs lhes chamam, foram uma banda de rock australiana formada por Jim Case na voz, em Adelaide, sul da Austrália, em 65. Mais tarde mudam-se para Melbourne, em 67, com a intenção de atingir o mercado musical inglês dos anos 70, e por fim acabam em 72. Games We Play, parte 2, de 71, Master Apprentice, nas alturas em que se podia fazer música de 6 minutos. Love beckons, follow, though the path sometimes seems steep and hard. Yield and let the soft wings enfold you, though the sword, hidden among the pinions, may cut deep. When the voice speaks to you, believe, though the voice may shatter your dreams as the north wind lays waste the garden. For as love is your growth, so it is your pruning. As it ascends to your height and caresses your tenderest branches that quiver in the sun, so it shall descend to your roots and shake them in their clinging to the earth. All these things shall love do unto you, that you may know the secrets of your heart, and in that knowledge become a fragment of life's heart. Go into the seasonless world, where you shall laugh not all your laughter, and weep not all your tears. For love gives naught but itself, and takes naught but from itself. Think not you can direct the course of love, for if it finds you worthy, will direct your course. Love has no desire but to fulfill itself, to melt and be like a running brook that sings its melody for eternity. Ficamos por aqui com o programa de Day After the Sabbath. Até agora passaram músicas underground, 60, finais de 60 e 70. Ficámos agora com os dinossauros da altura, os Led Zeppelin, Rock and Roll e The Battle of Evermore. Até o próximo sábado. Tonight, and time will tell us all. waiting for the eastern glow. The apples off in the valley, oh, all the seeds of happiness. The ground is rich from tender care. Repay, do not forget. No, no, dance in the dark night. Listen to the morning light. The apples turn to brown and black. The tyrant's face is red. Shake the castle wall, the ring rays are out in black. Ride on, reservation, ride on. Shoot straighter than before. No comfort yet, the fire at night, the lights are face so cold. Dance in the dark night, sing to the morning. The blue old bar, with flames from the dragon of darkness, some light finds his Casa Viva, uma rádio nada amiga.